Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Acionei a rima rap nervoso. Preto periférico aqui de novo. Revolução doidão, é compromisso. Tô na missão, ação, não sou omisso. Igual político, negando educação. Canalha engravatado, só decepção. Traidor, inimigo número um. O puta salafrário, seu negócio é zuzuzu. Século 21, mentira da audiência. Pra ganhar ibope até excita a violência. A podridão do sistema racista. A opressão da maldita polícia. Sou palmado, sou gueto, sou zumbi. Sou afro-brasileiro, guerreiro até o fim. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Canalha bico deu sujo, vê se se esconde. Revolução só de boca tem de monte. Sem lealdade, covarde, esse é seu vínculo. Intercalado pra manchar nosso ritmo. Que tem instinto doidão, nem te conheço. Falando gíria, calça frouxa, diz que é do gueto. Aqui é favela, né, Jão? Tá sinistro. Vai tirar máscara, isso não é farda, é estilo. Sou de protesto, morteiro que faz estrago. Sou um da Sul, SP, capão pecado. Fui humilhado, maltratado por um rico. Racismo explícito na porta do serviço. Bateu no peito sentimento de revolta. Filho da puta, rancoroso, que discórdia. Era criança, mas ficou no pensamento. Vai andar logo, nego preto, tá chovendo. Por Jesus Cristo, Deus perdoe meu rancor. Esse é meu rap maquiavélico e sofredor. Vivendo a dor, o amor mais consciente. Sou resgatado pelo rap independente. Ideologia procriada na favela. Literatura, poesia, preto viela. Na tática, a raiz quadrada. Que o rap não seja uma farda usada por canalha. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Ferré é um da Sul, criado no gueto. Meu respeito vem de berço, sem chapéu, atolado. Consta revoltado, pau no gato, festival de finados. Não nasci pra fardado, escritor nato, normal. Mata rápido, mó aglutinação. Não tenho o que fazer no samba do capão. Vai pensando que tá bom aqui, não. Consta revoltado, não há na terra. Faço salvação pra otário. Maloqueiro, um da Sul, 100% da maldade, ressentimento. Capão, Negredo, nosso berço na caneta, respeito e dedicação. Maloqueiro da escrita até o final da missão, né não? Os canalha é louco. Os canalha é louco, aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha é louco, aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Os canalha louco aqui nós é protesto. Negredo e Ferré correndo pelo certo. Sem farda na revolução. Ativo, pronto pra missão. Salve, 2006, Trefe, Negredo. Pra quem desacreditou, pros canalha que conspirou, a família está unida, firma. É desse jeito, Negredo e Trefe, na mesma sintonia. Vamos que vamos, rap nacional. Vai.